¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. With the love that's true eternally. thought within my heart, it seems I've always known the song would chime when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. I should fall, remember I shall always be forever true while loving you. Con el alma quiero que vibre su piel y que la envuelva el rumor de esta bella canción hasta ahogar mi garganta. Yo de emoción quiero ver de sus ojos caer una lágrima. Voy a enamorarla con la música, voy a conquistarla con la música, mi música. Quebrar el silencio, voy a arrastrar el azul. Quiero que llegue mi voz hasta su corazón en las alas de un beso y traspasar su inquietud como el rayo de luz cruza el viento. Voy a enamorarla con la música, quiero conquistarla con la música, mi música. Fuego del mar, de la rosa cristal, y alcanzar una estrella. Voy a intentar con mi voz conquistar el amor de una reina. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Never knew I could feel like this, like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Listen to my heart, can you hear it sing? Telling me to give you everything. Seasons might change, winter to spring. But I love you until the end of time. Come what may, come what may, I will love you until my dying day. Suddenly the world seems such a perfect place. Suddenly it moves with such a perfect grace. Suddenly my life doesn't seem such a waste. It all revolves around you. And there's no mountain too high, nor river too wide. Sing out this song and I'll be there by your side. Storm clouds may gather and stars may go by, but I love you until the thank you. from this moment, life has begun. From this moment. Beside you, it's where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your happiness. And for you, love, I keep my last breath. Once more, you are. amargos celos por todos tus destinos. Ay de mí, los celos que yo sentí, igual que fría, que tú clavaste en mí. Pensé que otros labios besarás. ¿Por qué, tantos celos tú me das? Al recordar que yo besé tus labios, por ti lloré. Recuerdos de un día feliz, que fue claro sol para mí. Tu amor me juraba sin vacilar, mi amor sin recelos yo te ofrecía. Terminó. Destenes y agravios sufrí, y si con rencor una vez terminé, fue porque tengo celos de ti. Recelos yo te ofrecía. Después tu querer terminó. Desdenes y agravios sufrí, y si con rencor una vez terminé, fue por porque tengo celos de ti. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien, c'était pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le cours existe. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Oh, laissez-moi faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Jusqu'à la fin du jour, je t'aime à tous, tu sais, je t'aime, mon amour. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò. Amore mio, sempre così. Il nostro insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parlami un piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore, mai più grande. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Más linda, más cheia de grasa, e de la menina que veme que pasa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do think of that girl over there. She's beautiful. Let's sing for her. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see. The day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that she likes us? I hope so. But listen, the piano player is playing beautiful. They always like the piano player. Thank you. passing years will show you kept my love so young, so new. Likes you better. Sei bella e adesso tu li credi e adesso tu non vedi nessuno tranne lui. Di un uomo sconosciuto ti sei innamorata, non so come hai potuto nel giro di un minuto dimenticare me. Se c'è una cosa grande a questo mondo, nel bene quello vero e quello più profondo, non puoi gettarlo via per diventare sua, sarebbe una follia. Ti amo da morire, non l'ho saputo dire, e forse avrò sbagliato, ma un uomo sconosciuto di più non t'amerà. Se c'è una cosa grande a questo mondo, è il bene quello vero e quello più profondo, non puoi gettarlo via per diventare sua, sarebbe una follia. Ti amo da morire, non l'ho saputo dire, e forse avrò sbagliato, ma un uomo sconosciuto di più non t'amerà. And I think to myself, what a wonderful world. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful myself, what a wonderful world. Yes, yes, I think to myself, what a wonderful world.